voz, mas eu não vou deixar calar, pois apesar do que passou, não dá tempo de olhar pra trás. A vida não espera quem com ela só quer de sabor. Em cada primavera vem uma canção de amor pra alguém. Sim, eu sei lá, a nossa vida vai melhorar. Eu nunca te daria em vão as contas do meu corpo. Nossa.